cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Quando referimos que o cá se fazem, cá se tocam, aqui na Boa Nova tem um histórico já de cerca de quase 7 anos, é natural que de volta e meia tenhamos coisas repetidas. E quando digo repetidas é buscar novamente bandas já que estiveram connosco. E no caso de Vertente, vamos buscar daquelas com que estivemos precisamente na altura em que nos propunhamos ter todas as semanas uma banda aqui em destaque. Julgaríamos que seria difícil, felizmente hoje podemos dizer que ainda não falhámos uma única vez nestes quase 7 anos e dá-se o caso que algumas vezes até temos duas bandas em destaque para conseguirmos dar resposta a tudo aquilo que se vai fazendo em português e em território nacional. O caso presente, falamos de Sebastião Antunes e a sua quadrilha, que pelo meio de, na altura, quando falámos do álbum, era um álbum ao vivo, isto há 6 anos atrás, pelo meio ele vem lançar um álbum em nome próprio, na altura o Cá Dentro, já levam cerca de 3 anos, mas no entanto, podemos dizer que este álbum nem é um álbum da quadrilha, nem é um álbum de Sebastião Antunes, é curiosamente uma mescla, ou seja, o álbum vem-se apresentado com um abraço, o nome do álbum, mas é Sebastião Antunes e a quadrilha. E nada melhor do que ter ele próprio, antes de mais bem-vindo aqui à Boa Nova, para nos explicarmos o que é que difere para ter não o nome de quadrilha, não o nome só de Sebastião Antunes, mas sim uma mistura. Olá, um olá também para todos os ouvintes. Primeiro quero agradecer à Rádio Boa Nova o convite. Muito obrigado nós pela disponibilidade. E passo a explicar porque é que este se chamou Sebastião Antunes e a quadrilha. É assim, os meus primeiros 6 álbuns tiveram sempre o nome de quadrilha, porque é o processo que eu sempre fui levando comigo para todo lado, mesmo mudando de músicos de vez em quando, mas pronto, quadrilha é um projeto, de vez em quando há um músico que por razões da sua vida, porque teve que ir para outro país, ou e tinha que ser mudado, mas eu ia levando o projeto como quadrilha. Em 2009 eu fiz uma outra experiência, porque andávamos com um pequeno projeto de 3 músicos, uhum, a fazer pequenos festivais e a fazer auditórios, e nós pensávamos, por que não gravar um disco? Era um projeto que se chamava Sebastião Antunes Trio. Mas depois nós achámos que esta coisa do trio não era assim uma... não era propriamente assim uma coisa muito fantástica. Então, era uma coisa mais dedicada ao jazz, não é? O nome de trio, sim, não é? Portanto, o hábito de pôr o nome e o trio. O nome do instrumentista e o trio. Exato. Bom, e então decidimos que o disco se chamaria apenas Sebastião Antunes, embora ele tivesse músicos da quadrilha a trabalhar também. Exato. Quando surgiu a possibilidade de fazer este que já é o 8º álbum, portanto, nós tínhamos preparado muitas músicas no formato de quadrilha e algumas no formato desse tal trio, ou do projeto a solo, Sebastião Antunes, do meu projeto a solo, e estava tudo para ali misturado. Bem, o que é que nós vamos fazer com isto? Que nome é que nós vamos dar a isto? Isto umas vezes parece uma coisa, outras vezes parece outra. Não podemos dizer que isto seja só quadrilha, porque isto tem para aqui uma série de músicas diferentes. Não podemos dizer que isto é um disco que é do Sebastião Antunes, porque de repente tem para aqui uma série de músicas que estão tocadas em formato de quadrilha. Uhum. Portanto, o melhor que queremos fazer é pôr a isto o nome de Sebastião Antunes e a quadrilha. Portanto, e foi assim que ficou. E não fazemos ideia de como é que se vai chamar o próximo, mas é Sebastião Antunes e a quadrilha. Depois não é que logo se vê. Pronto. Está a explicar que é ao fim de tantos anos, exatamente. Portanto, ao fim de tantos anos que nós andamos, nós já chamamos a isto o Sebastião Antunes, chamamos-lhe quadrilha, chamamos-lhe Sebastião Antunes e a quadrilha. Quer dizer, nós somos um grupo de músicos que, pronto, em vez de chamarmos a isto uma banda, nós somos um grupo aí de 6 ou 7 músicos que todos conhecem o repertório, tendo-me a mim como cantor sempre, toda a gente conhece o repertório. E, portanto, isto é mais um núcleo musical do que propriamente um grupo. Uhum. Portanto, e dentro deste grupo, nós vamos fazer, isto acontece muito, por acaso em Portugal não é muito hábito, mas isto acontece muito, fora de Portugal há muito este tipo de coisa, que há uma série de músicos que estão reunidos em volta de um projeto. Não quero dizer que sejam sempre aqueles 4, ou aqueles 5, ou aqueles 3 que vão tocar, mas neste momento estamos cerca de 7, 8 músicos reunidos em volta deste projeto. E, portanto, dentro desses 7 ou 8 músicos vão-se fazendo projetos, vão-se fazendo coisas. E isso tudo chama-se Sebastião Antunes e a quadrilha. Portanto, é uma esquizofrenia com quem vocês convivem bem, não é? Exatamente. Portanto, nós estamos ali à volta disto tudo e vamos fazendo os concertos e fazendo os espetáculos, mas não é uma banda estanque. Portanto, às vezes pode haver um músico que esteve no concerto anterior e neste não está. Ou depois faz três concertos, mas depois há um que portanto, e nós vamos gerindo esse processo e damos muito bem, e toda a gente trabalha muito bem com isso. Chego-me ao pé da janela, só para ver se ela aparece, só para eu a poder ver. Sou vampiro aprisionado dentro dos encantos dela. Já não ando pelos caminhos a ver a quem vou morder. Nem por gatos, nem por cães, nem por 30 mil mentais. Não há nada que me traga a calmaria. Sei, quando a manhã chega já não posso fazer nada. É a hora em que se acaba a fantasia. Eu acordo quando a lua sai e só adormeço quando a lua vai. Eu adoro quando a lua sai e só adormeço quando a lua vai. Eu já fui um rei da noite, nunca dei lugar ao medo. Corri cavos e telhados, nunca ninguém deu por mim. Desde que havia a janela, vou lá espreitá-la em segredo. Sou vampiro apaixonado, nunca se viu coisa assim. Nem por gatos, nem por cães, nem por 30 mil vinténs. Não há nada que me traga um novo dia. Sei, quando a manhã chega fica a alma destroçada. É a hora em que se acaba a fantasia. Eu acordo quando a lua sai e só adormeço quando a lua vai. Eu acordo quando a lua sai e só adormeço quando a lua vai. Então, a falar, vi aí muito bem o Sebastião Antunes, que já anda nisto, no que diz respeito à quadrilha, desde 91, portanto já lá vão 21 anos, mas eu recordo até com, enfim, com uma piada, e é um tema que vem a aparecer no álbum ao vivo, o Caixinha de Música, na altura ainda com os Peacemakers, não é? E isto já é de 88. Portanto, 88. Portanto, daí que temos aqui o Sebastião Antunes na música há quase 25 anos. Sendo que é um rapaz para os seus 45 anos, feitos em agosto passado. E já agora, para situar as pessoas, é uma pessoa que tem origem em Castelo Branco. Daí que, ainda que seja uma versão arabizada da Senhora do Almortão, venha a tê-lo neste seu disco, a influência da Beira Baixa. Exatamente. Esta Senhora do Almortão tem uma história que eu acho extremamente marcante na minha vida. Que foi, por um lado, a minha paixão pela terra de onde eu venho, a Beira Baixa, visto que agora, neste momento, em Lisboa, dou, inclusive, aulas de adufo e gosto muito das modas de adufo e as toadas beirãs e aquelas coisas todas, e trabalho muito com isso neste momento. E em janeiro de 2011, eu fiz uma viagem ao Mali, ao deserto do Saara, porque queria ter um encontro, queria conhecer as populações tuaregues que por lá vivem, os nómadas do deserto, que naquela altura eu sabia que se iam reunir ali bastante naquela zona. Lá vêm eles com as caravanas de camelos para fazer as suas trocas e os seus comércios, e aquilo ia dar ali uma grande confusão, e eu sabia que era nessa confusão mesmo que eu queria para poder falar com muita gente e conhecer. E então aprendi a tocar o Negoni, que é um instrumento que eles utilizam bastante a tocar, quer dizer, aprendi a tocar um bocadinho de Negoni. Percebi que havia uma grande identificação entre a música que cantam as senhoras das populações tuaregs, que também tocam o tambor, que é diferente do adufo, mas não deixa de haver uma certa identificação, portanto, grupos de mulheres a tocar aqueles tambores. E eu comecei a perceber que muitas melodias que eles tinham eram muito parecidas com melodias que se cantam na Beira Baixa, e daí eu, depois de ter pegado no Negoni, esse instrumento, e ter feito uma versão à minha maneira da Senhora do Almortal. Portanto, para mim foi uma experiência fantástica ter estado em pleno deserto da Saara, onde não havia nada, ali, com uma pequena fogueira, a conversar com as pessoas, a aprender coisas, a gravar. Eles permitiram-me fazer várias gravações. E depois, aliás, veio espelhada no final do seu disco, uma jam session, não é? Exato, isso estavam eles todos lá numa roda a tocar. Eu pedi autorização para gravar um bocadinho e gravei. É uma coisa que tem gente a falar pelo meio, tem aquilo, é mesmo só para as pessoas terem noção do ambiente que se viveu. Portanto, aquilo não é um concerto, aquilo é um grupo de pessoas que estão ali à volta, que têm uma fogueirinha no meio e estão todos a tocar. Pronto, aquilo fascinou-me, apaixonou-me, e eu decidi fazer a minha versão da Senhora do Almortão com uma grande homenagem às pessoas fantásticas que eu conheci no deserto, portanto, lá no Mali. Tenho muita pena que, entretanto, um ano depois, mais uma vez, estourou uma guerra, e cada zona está em guerra, e pronto, entristece bastante, mas foi uma experiência fantástica, e a Senhora do Almortão vem exatamente dessa experiência. Vira costas a Castela, não queiras ser castilhana. Cheira a rosa, cheira a flor de laranjeira. Aproveitando ainda, falamos aqui da canção Para Ali, dedicada ao Olifar Catoré. Exatamente. Essa tem a ver com a primeira vez que eu ouvi o Olifar Catoré, fiquei completamente rendido e decidi fazer-lhe uma música neste disco. Pronto, é uma grande referência, é uma grande influência. Eu acho que foi por causa da música do Olifar Catoré que eu decidi ir ao Devolve, quis ir a terra dele, embora ele não seja tuareg. Ele é de uma outra etnia, ali tem muitas etnias. Pronto, o nome é uma etnia estranha, mas também não é importante dizer, mas pronto, ele é Onturei, que é uma outra etnia que vive lá perto da orla do deserto da fronteira, mas não era habitante do deserto, é assim mais de uns campos ali por perto. Pronto. Contou-me o vento como se fosse um lamento, que havia um sonho que ainda estava por sonhar. Contou-me a lua que este sonho continua, e alguém na rua foi capaz de acreditar. Como um fio de água que é levado pelo deserto, vem de longe, vem de perto, há de vir de algum lugar. Alguém que quis trazer ao mundo a calmaria, trouxe a paz na melodia e a vontade de mudar. No meio dos dedos ouço as areias a falar do teu querer. Pediste ao Níger que nos afastasse os medos, e aos Penedos um deserto amanhecer. Falaste um dia de uma água fugidia, que por certo voltaria para a sede se acalmar. E assim levaste um fio de água pelo deserto, veio de longe, veio de perto, mas acabou por chegar. Sem amarras, são as guitarras que ainda te estão a lembrar. Contaste a forma de um deserto sem fronteiras, com as das maneiras que só tu sabes contar. E então correu um vento livre pro Sara, que nos trouxe a ideia clara do que vale acreditar. A tua alma é um fio de água no deserto, veio de longe, ficou perto para nos fazer acordar. Um abraço, deixa-nos logo um enigma que depois, para quem vai ouvir este disco e perceber o conjunto de parcerias que aqui vem a congregar num só disco, julgo que logo à partida deve ter uma boa interpretação de que um abraço é precisamente isso, é congregar boas vontades para fazer um disco como este. Sim, este é um grande abraço. Nós primeiro começamos por apresentar o projeto à Sociedade Portuguesa de Autores, que foi apoiado pela Sociedade Portuguesa de Autores, que era convidar gente que, não tendo nascido cá, é gente de cá. Portanto, vários músicos que, não sendo de origem portuguesa, estejam cá em Portugal a trabalhar. E foi isso que começámos por fazer, e depois alargámos esse convite a muitos outros músicos portugueses. Portanto, nós temos um convidado da Ucrânia, a Espanha, a França, a Cabo Verde, o Tito Paris, que teve a amabilidade de cantar uma música. Pronto, um músico do Peru, um músico brasileiro. O Orlando Santos, que é angolano, não é? Exatamente, o Orlando Santos, que foi o primeiro cantor dos Clube de Nós. E nós, portanto, esse foi o grande abraço que nós quisemos espelhar neste disco. Depois estendemos a mais músicos portugueses, como por exemplo os Galandunga Londaina, que cantam um tema connosco e tocam, a Sá Vidal, que canta um tema também. E daí, esse abraço passou a estender-se a alguns amigos portugueses, e posteriormente queremos estender esse abraço a toda a gente a quem o disco chegar e partilhá-lo com todas as pessoas que estejam a ouvir. Portanto, o abraço acaba por se estender neste momento a muita gente. Eu a desesperar. desesperar, ai que desespero meu. Eu não era capaz, e eu a desesperar, ai que desespero meu. E a burra até correr. Precisamente para anunciar este disco, vem portanto, buscar os mirandeses, Glandaina, nesta Cantiga da Burra, que é, aliás, no disco vem a ter até duas versões, que é um tema que, da maneira como está criado, poderá granjear novos públicos. Tem essa noção? Ele não é um tradicional, é um tema escrito por mim, mas todo influenciado pelas tradições de Miranda. Portanto, foi como se eu tivesse criado uma música minha, mas baseada no folclore mirandês. E depois o Luís Peixoto, que toca comigo, fez-lhe toda uma produção tecno para nós pormos a música tradicional a bater nas discotecas. Pronto, e agora a intenção é essa. E eu gostava muito que isto chegasse a novos públicos. Embora, é assim, não é um processo inédito. Não somos os primeiros a fazer isso. Mas está bem feito, antes de mais, desejo já isso. Obrigado. E seguramente que haverá aqui alguém que vá à procura deste tema, porque ele vai, creio eu, vai cair, de facto, no goto de muito boa gente que vai, eventualmente, à procura de algo tecno e sai-lhe uma burra aos coices. Portanto, é uma burra muito tecnológica esta. Portanto, é toda lançada para as coisas da discoteca e para efeitos. E eu penso que é uma música que tem estado a ter um resultado bastante... também não vou aqui criar a ilusão de que não é um hit nacional, mas é uma coisa que tem estado a ter bons resultados para já, e eu espero que tenha melhores resultados por aí fora, e que as pessoas vão ouvindo e que vão gostando. Vamos ver o que é que damos. Até agora estou bastante satisfeito com o resultado. Não sei nada de ti, se tens ganho ou tens perdido, mas tu tens lá qualquer coisa que me deixa com... Faz-me bem o teu sorrir, soa bem o teu falar, e há segredos no teu mundo que adorava desvendar. Mas não há nada a fazer nem a dizer, ou quase nada. Só te posso dizer que me fazes bem. Não há de ser nada, pouco importa, tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Não há de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Poder encontrar, não pergunto sim ou não, e faço tudo para lá estar. Passo o tempo a acreditar que até pode acontecer. Sinto a voz a fraquejar e nunca sei o que dizer. É melhor deixar andar e aceitar tudo ou nada. A verdade é que tu só me fazes bem. Não há de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Não há de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Não há de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Não há de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Não há de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Não há de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. E precisamente nisso, com este conjunto de parcerias, e sendo que há muito quem conheça o Tito Paris, há quem conheça o Galando Ganandaina, e de algum modo vão cruzar e vão, por via de outras músicas, chegar à vossa. E isso criou alguma expectativa diferente para o lançamento deste Com um Abraço? Bom, nós quando fazemos um disco, nós temos sempre as melhores expectativas possíveis, né? Que ele vá correr bem, que as pessoas gostem dele, que ele seja bem aceito, e vamos esperar que sim. E ele ainda é muito novo, ele está no mercado faz hoje 3 semanas. Exatamente. Portanto, o que para um disco, ao contrário daquilo que muitas vezes o público imagina, muitas vezes as pessoas julgam que um disco sai hoje para o mercado e amanhã é um caso nacional. Não é bem assim. Os discos, quando se tornam às vezes um caso nacional, já saíram para o mercado tipo há 2 meses, ou uma coisa de... Portanto, este disco tem 3 semanas, está a correr bem. Vamos ver o que é que este disco, onde é que ele vai chegar, mas a expectativa é sempre... É sempre bastante, é sempre, claro, dentro de uma consciência clara, que não somos um grupo de topo, que não somos, mas nós desejamos o melhor possível. Estamos sempre à espera do melhor que sejamos capazes de fazer. Diz há pouco, não é um grupo de topo, mas permita-me corrigi-lo nesta circunstância. O Sebastião Antunes tem sido convidado de muitos outros conjuntos, não só para concertos ao vivo, como para a criação até de músicas. Tem feito músicas para os mais variados setores e agora estou-me a recordar até inclusive dos Quinta de Bilbo, onde veio participar no único DVD que eles têm ao vivo, onde um dos momentos altos é precisamente a sua colaboração. E isso não faz com que para os Quadrilha, para o Sebastião Antunes, já esteja a faltar um DVD? Nós andamos a pensar nisso. Ainda não foram, como é que eu ia dizer, agora estão a faltar reunidas as condições para que isso aconteça. Portanto, claro que sim, claro que está nos nossos objetivos, claro que está, não sei quando, não sei como, mas claro que sim, acho que na época em que estamos, em que o CD vai começando a ser um fruto do passado, não é? Portanto, em que nós temos que aceitar que o CD já não é o produto da moda, portanto, o CD já vai começando a desandar, portanto, como eu costumo dizer, não no sentido mau, mas pronto, uhum. A tecnologia é assim mesmo, portanto, em que já vamos no MP3, já vamos no MP4, já vamos nos DVDs, já vamos na música toda ela da era digital, o CD já vai começando a ter já o seu fim mais ou menos anunciado, não é? Portanto, nós sabemos que eventualmente daqui a, se calhar nem precisamos de 10 anos, nem tanto, se calhar daqui a 5 anos ninguém compra CDs, portanto, não ou 10 anos, pronto, mas sabemos que o CD já está na sua fase já está na sua fase final e outros produtos virão. E neste momento o DVD, claro que sim, que faz sentido, não é? Claro que faz todo sentido. Tinha uma história que nunca contava,

teve logo o trejeito de dizer, efetivamente. Pronto, aí está uma coisa tão simples, mas é preciso que alguém tenha a inspiração de o pôr por escrito. E isso é uma sensibilidade que nem toda a gente tem. Sim, portanto, é verdade. Mas isto tem muito a ver com uma brincadeira que eu tenho desde miúdo, que é brincar com as palavras. E isso ajuda no processo de escrita. Às vezes estamos a escrever a brincar. Às vezes estamos a brincar com palavras, a brincar mesmo entre amigos no café, a rir-nos e a trocar palavras e a trocar frases. E se calhar essa foi uma dessas, eu já não me lembro, mas lembrei-me, e realmente é verdade que às vezes custa, e eu não quero estar com isto aqui a defender questões politizadas, que isso pertence lá ao foro de cada um, mas saber que isso fez-me lembrar daquela história, às vezes há tanta casa por aí abandonada, não é? Eu não estou a dizer que as pessoas que são donas das propriedades tenham que oferecer as casas a quem as não tem. Não é disso que se trata. Mas trata-se, por exemplo, de que as pessoas que não as estão a usar têm casas abandonadas pelo país todo, e mesmo na cidade, em Lisboa ainda há mais casas abandonadas do que em qualquer outra parte do país. Quer dizer, eu penso que podia haver um programa com tanta gente jovem que se quer casar, quer constituir família, que não tem dinheiro, sem tirar as casas aos proprietários, podia haver programas de utilização, por exemplo. Tipo, olha, a gente tem aqui isto e está a cair aos pecados. Pá, se vocês quiserem construir isto e usar isto durante os tempos até que a gente venha a precisar, existe um programa para isto. Pronto. Acho que era uma coisa que não era assim tão complicada de fazer. E acho que ganhava toda a gente. Uhum. Pronto, e acho que a música incide um bocado sobre esse processo. Portanto, não tem nada a ver com expropriar as casas de ninguém. Não são juízos de valor, são constatações de que o facto das pessoas... Há apenas que há muita casa por aí que podia alguém estar a utilizar para qualquer coisa. Pronto, em vez de estarem para lá a cair, estavam a ser usadas e assim tinham utilizado. E assim desta forma não têm. Por isso é que eu me lembro dessa história de pai, tanta gente sem casa, ainda por cima com tanta casa sem gente. Não é? Pronto. E é um bocado isso. Descoberta de algum canto para habitar. Eu agora tento logo, nunca há uma porta aberta. Nunca tenho a compra certa quando pedem para pagar. Ando a dar a volta ao tempo, a viver em quarto emprestado. O que tenho bem contado, mal não chega para alugar. Ainda há pouco vi um canto que não estava habitado, mas ninguém me deixou ir para lá morar. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. E tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. E alguém me disse que mudou de departamento, e não é este o momento, não há verba para apoiar. Tantas casas sempre abertas, mas a porta está fechada, e o que tenho não me chega para lá estar. E assim anda meio mundo a esperar desabitado por um outro meio que o quer habitar. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. É tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. tanta gente sem casa, e tanta casa sem gente. E tanta gente sem casa, e tanta casa sem gente. E tanta gente sem casa, e tanta casa sem gente. E tanta gente sem casa, e tanta casa sem gente. Nestes destaques aqui na Boa Nova, por acaso o Sebastião Antunes vem a seguir, portanto, antes de si teve consigo os Das Carier, de em breve vamos ter os Chocalhos, Celina da Piedade, Frei Fado del Rei, enfim, há aqui um conjunto de, enfim, permita-me a mim dizer que há aqui alguma similaridade entre vós, entre se calhar entre públicos que houve uns e outros. E então tenho aqui sempre uma fase de desafios, que no caso de Sebastião Antunes já lhe fizemos há 6 anos atrás, portanto está na altura de repetir. E é isto, imagine que vinha aqui tocar Oliveira do Hospital e que lhe diziam, podia trazer consigo duas bandas nacionais. Quem é que Sebastião Antunes iria convidar hoje em dia? Ui, isso é um desafio complicado. Aviso já que há mais dois, portanto, aguarde-se. Exato, mas eu gosto desse desafio, que é assim, vamos lá agora ser aqui assim, vamos lá aqui, vamos lá aqui, pronto, eu gosto imenso dos Das Carier, gosto imenso dos Chocalhos, gosto imenso da Celina da Piedade. Aliás, nós conhecemos-nos todos, nós trocamos ideias. Nem sempre, claro, nem sempre podemos. Não. O que é que eu poderia... Mas não é um desafio fácil, porque assim, porque são tantos. Gosto imenso do Esmu, do Porto. Gosto imenso dos Gaiteiros de Lisboa. Gosto... sei lá, mas acho que... pronto, eu tenho que escolher dois, não é? Exatamente. Calha bem que de todos estes que falou, apenas os Mu ainda não foram nossos convidados, porque ainda não conseguimos chegar à fala com eles. Mas a perseverança também há de dar fruto, seguramente. Mas, por causa disso, a gente também facilmente se arranja o contacto. Ótimo. Então é assim, quem é que eu escolheria neste momento? O Das Carier é uma banda da minha preferência, sempre. Uhum. Tem um magnífico novo álbum, O Eterno Retorno, que é muito bom. Exato. Depois, assim, há um grupo que eu sou completamente fã, que toca um dos elementos de que é um grupo fantástico, que o disco já não é propriamente novo, mas que foi o ano passado. Ele não é um grupo, é um grupo de música instrumental, mas que é excelente. Que é um grupo chamado Assembly Point, que tem o Luís Peixoto, que toca comigo, e depois mais um músico irlandês e um músico galego, e que fizeram uma coisa, tocam algumas coisas portuguesas, tocam... escolheria, por exemplo... é muito difícil. Vamos supor que eu não escolheria nenhum deles, e punha-nos a fazer o convite a todos e aqueles que respondessem primeiro. Exatamente. Está, foi diplomaticamente correto. Todos. Eu aqui a pensar, mas eu gosto mais dos Das Carier ou da Celina da Piedade. Eu não consigo dizer isso porque eu adoro, portanto, não é possível. Se calhar sugeria, em vez de convidar dois, se calhar sugeria à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital para tentar fazer um festival folk. Está, e vinham três num ano e três no outro, e depois e assim a gente conseguia ir lá todos. Começar aqui a ter o Intercéltico de Sendinho aqui em Oliveira do Hospital, não é? Ou o Festival de Músicas do Mundo de Sines, não é? Muito bem. Exatamente. Há uma então, coisa mais que eu não sugeria à Câmara. Ou aqui bem perto, há um outro festival que, aliás, foi agora em setembro, enfim, na Beira Baixa, de agora não me recordo, que há também numa onde facto... Ah, o de Alcangosta. Exatamente. Pela primeira vez, um olhar que cai da sua altivez, quadro eterno em tela imaginada. Há um frio na barriga, arrepio na espinha, que se adivinha só por lembrar esse olhar original. Ora, o segundo desafio é outro. Imagino que agora é uma banda da cena internacional que chega aqui ao Oliveira do Hospital e diz, mas eu não preciso ter no meu concerto o Sebastião Antunes. De onde gostaria muito que viesse esse convite? Do grupo Tinariwen, do Mali, que já estiveram no Festival de Músicas do Mundo, já estiveram em Lisboa, e vivem da cena world music internacional, esses, assim de caras, Tinari Lane. Muito bem. Depois é uma opção de procurar na net. Pronto, esse eu não tenho problema nenhum em responder. Ok, agora a terceiro, e este é o que os dizem que até é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco tributo a uma banda, a um autor nacional, e que querem que o Sebastião Antunes venha a fazer uma versão para integrar esse disco de tributo. Estamos a falar de que autor e já agora que tema seria esse? Jorge Palma. Jorge Palma, muito bem. Foi a resposta, foi imediata. E já agora o tema, se podemos saber. O tema é mais difícil porque são todos tão bons. Se eu fui tão rápido a escolher o autor, é porque gosta de escolher o tema. Porque gosto de todos. Os dois à espera do fim. Temos a ordem dos fatores, pusemos números à frente de amores. E vemos sempre a preto e branco o programa que afinal é cores. Se ainda me queres vender, se ainda me queres negociar, isso já pouco me interessa. Perdemos o gozo de viver, eu obedecer e tu a mandar, os dois na mesma triste peça, os dois à espera do fim. Só à espera do fim. É daqui dos autores mais vezes referidos aqui. Eu, normalmente, quando as pessoas têm dificuldade de escolher, dou a sugestão da Estrela do Mar, que é dos temas que mais gosto dele. Pronto, está a ver. Pronto, agora já me dei ideias. Pronto, se me disser mais quatro nomes, eu mudo de ideias quatro vezes. Então, temos aqui um disco novo e, claro, que já várias vezes aqui foi dito, até na altura, a primeira vez creio que os ouvi aqui aos vozes da rádio, diziam que um disco é cada vez mais um cartão de visita. E, claro, o cartão de visita para concertos. Como é que vai ser este abraço ao vivo? Bom, este abraço não vai ser possível pôr muitas vezes ao vivo na íntegra. Exato, não é? Exato. Mas, portanto, nós não vamos ter grandes possibilidades de fazer um disco na íntegra. Vamos com certeza tentar que algumas vezes isso aconteça. Claro que eu não vou conseguir reunir os convidados todos, mas, por exemplo, já tivemos um concerto em que nos conseguimos reunir com os Galandunga Lundaina, e foi que eles são um grupo pronto, lá está, mais um daqueles grupos que eu não conseguiria recusar, um daqueles grupos que eu adoro, que não falámos há pouco, que é daqueles grupos, eu centrei-me nos nomes que eu disse, mas lá está mais um daqueles grupos que eu sou completamente fã. E que agradeço infinitamente o facto de eles terem participado neste disco. Sim, imagina a festa que seria. Sim, por exemplo, portanto, lá está. Portanto, eventualmente consegue-se colocar ao vivo uma outra situação, é possível. Todas não será tão fácil, não é assim tão fácil, não. Mas vamos tentar que o espetáculo esteja sempre o mais próximo do disco possível. Há dias em que o embala e fala mesmo sem querer falar. Guardamos um segredo que nos cala, porque aprendemos que é melhor calar. Às vezes há lembranças que não passam e voltam só para nos fazer sorrir. Guardamos os sentidos que se enlaçam. Sabemos que ainda sabe bem sentir. Eu sei que a vida não nos dá tudo, às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Eu sei que a vida não nos dá tudo, e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira,

quando passar.